Golf 9606. O seu solo 51, a livrada direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Tenha uma boa noite. Gente, a livrar à direita, Alfa Juliette para o 01. Informa que está bem turbulento mesmo afinal, tá ok? Ok, agradeço a informação, será reportada às próximas aeronaves, 6258. 6258. Onde já acabou o jogo? Acabou agora. 1-1, obrigado. Tudo 643, Salvador? Prossiga, meu amigo, 643. Eu achei a NEC acabou de pousar e informou turbulência na final da pouso, ok? Obrigado. Autorizado até 2.000 pés agora, o ajuste no 020, reporte não localizado, estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, vou no 643. O vento agora está de 180 com 20 nós. Sim, obrigado, vou no 643. 2 Salvador, muito boa noite, está 3152 para autorização. Informação, bravo. Então, 3152, boa noite. É, eu tenho aqui o 330 aprovado já para Maceió, aceita? Afirmo. Ok, está 3152, então autorizado para Maceió, nível de voo 330. A primeira era via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5401. E o controle opera em 120.8, contexto. Autorizado nível 330, inicialmente na Upper Whisky 58, na saída Upper Whisky 58, após Orago, pode ATC, regulagem da pista 10, curva à esquerda, a saída é Puca, transição Caju, transponder 5401, e após 208-3152. É correto, apenas para confirmação 5401 a transponder. Chame para o acionamento da 3152. 5401 transponder, chamará para o acionamento da 3152. Confirma a posição 9600 da Bravo. Boa noite, Gol 896, aciona identificação, chegada Mari. Esse mantém o nível de voo 070. Mantém a velocidade de 250 nós, no 896. 202.50 nós, descendo para 70 na Mari, no 896. Gol 9606, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 no 020, 6606. O objeto 5899 desce até 4.000 pés, o ajuste no 020. 5899, descendo até 4.000 pés, 1-020, 0-59. 1-896 agora está autorizado, nível 050. 050, 896. poderia arrumar para o 643 as condições atualizadas, por favor? Confirma, por favor? É o voo 643, por gentileza, as condições atualizadas. Ok, ainda a chuva está entre leve e moderada. O vento agora está com 1,80 graus com 3 nós. Está variando até 18. A temperatura é de 23 graus. E o ajuste no 020, no 643. Positivo, entendeu então que não tem mais rajada e a chuva está de leve e moderada, é isso? Afirmativo, está aqui até 18 nós o vento. Tá bom, é a pista tá molhada, como é que está? Não, pista molhada, pista bastante molhada. É. No 7 no 4, aciona identificação, chegada Mari. Desse mantém ao nível de voo 060 com 250 nós, igual no 7 no 4. Ficou 250 nós a Mari, igual no 7 no 4. Gol no 643, a chuva no momento agora é leve, segundo a torre, chuva leve e o vento está variando entre 12 e 16 nós. Sem essas condições, o 643 está interceptando o ILS agora. Ok, está autorizado o sinal ILS, chame a torre 118 decimal 612 para pouso, gol no 643. 26, obrigado. Gol 606, desce para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte localizador, gol 606. 2.000, autorizado LS, reporte localizador, gol 606. Torre Gol 1, 643, 2 milhas do externo, boa noite. Boa noite, no 643, já visual, confirme? Ainda não, mas daqui a pouco vai ver. Reporte então quando o visual baixar travado. Eu informo que neste momento não chove sobre o campo, a pista permanece molhada, vento de 15 nós, vento de sul com 15 nós. Ok, sim, a gente reporta a reação. Sente o 643, autorizado o pouso na 10, cheque o trem, QNH 1020, o vento 1,70 graus com 14 nós, forma pista molhada, não chove agora sobre o campo. Positivo, paciente, o 643 livre pouso, informa que não há teto aparente, a visibilidade está em torno de 3 milhas e meia da cabeceira, ainda para avistar. Ok, ciente, informando também o Oceanec pousou a instantes, formou turbulência na final, ok? Ok, obrigado. Aeroporto Salvador, boa noite, F5809. F5809, acione a identificação. Desce, mantém o nível de voo 070 e mantém a velocidade de 250 nós. Número meia dúzia para pouso. 070-250 nós, meia dúzia para pouso, F5809. Webjet 5899, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000, comando 20, F5899. Voo 606, estabilizou no localizador? Sim, atirou, senhor. Complete final LS, chame a torre Salvador na frequência 1862, 1606. 1862, boa noite, senhor. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1606, 2 milhas para cima. 1606, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Voo no 896, desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. 3.000, V20, no 896. Voo 17, 14, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000, com V20, gol 17, 14. O Webjet 5809, agora está autorizado até o nível 050. 050, F5809, obrigado. E na Alfa e Juliette para o portão 3. E por favor, pode confirmar a condição da turbulência na final? Positivo, é turbulência na final, a parte do MDA ali, então sem pé, está entre leve e moderado. Ok, agradeço, tenha uma boa noite, eu no 643. Obrigado também. O Uno 606, checando o trem, autorizado pouso na 10, o vento é de 1,80 graus com 16 nós. Rajadas de até 25 nós, o Kenegal no 020, aeronáutica precede e formou turbulência de leve a moderada na curta final abaixo de 100 pés. Matheus, tá ciente, baixou, travou no 020, autorizado o pouso no 0, agora 606 e avistou a 1.200 pés. Ok, ciente, atento à pista molhada, ok? Ok. Salvador, está 3152 na posição 6 para posicionamento. Posição 62, é isso? Afirmativo. Autorizado, chame táxi 3152. Autorizado, posicionamento, chamar para o táxi, está 3143. 1643, pode manter a minha escuta até o portão 03, ok? Tá positivo, então posição 3, a sua escuta, obrigado. Objeto 5899, Salvador agora está operando instrumento, teto de 1.200 pés, com meia mil de visibilidade, o vento está com 1.60 graus, com rajada até 20 nós. A temperatura permanece de 23 graus e o ajuste 1.020. 5899. 5899, já no localizador? Aqui é mais ok, autorizado final LS, chame a torre 1862, é o Webjet 5899. Vai chamar a torre 1862, obrigado, 5899. Gol 1.60, gol 1896, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2.000, reportarão estabilizado, gol 1896. Noite, 5899, informo Kenegal no 020, complete aproximação, reporte visual, estimado que aviste a cerca de 1.200 pés. Sim, está reportando visual, é 5899. Seguro 606, no solo 06, ao livrar à direita, táxi na Alfa e chame novamente nessa frequência antes da Juliette. Eu ativo direita, táxi na Alfa, chamo o senhor antes da Juliette, Reporta turbulência leve, senhor, e vento tá bem constante aí, 19 de través, 10 de proa. Entendi, então vento de través sul de até 19 nós e de proa de 10 nós, é isso? Isso aí. Ok, gente, agradeço. Visual a 1300. Ok, 5899, atento à pista molhada, está autorizado o pouso na 10. O vento na superfície é de 180 graus com 15 nós. A aeronáutica precede e formou turbulência leve na curta final. Muito obrigado, 1899, no 4, desça para 3 mil pés, o ajuste altímetro no 020. 3 mil com mesinho, chegou no 7 no 4. Objeto 5809, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Para 4 mil com 1020, o objeto 5809. Estabilizado, gol 1896. 1896, complete final LS, torre 1862. 1896. 7 a bordo, autorizado táxi, Pat 1, Índia Alfa. O que negar 1020, chame para a decolagem, o TAN 3152. Pat 1, Índia Alfa, chamará pronto, TAN 3152. Salvador, Gona 805, Natal, na frente da Charlie. 805, aguarde, por gentileza, troca para 1219 apenas para cópia, ok? Momentaneamente. Ok, 1809, 1805. Web 5899, no solo aos 10, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette para o portão 10, na sua escuta, Webjet 5899. Torre Salvador, boa noite, o gol 1896, dá 2 milhas do externo, baixo travado. 1896, boa noite, atento à pista molhada, autorizado o pouso, o vento é de 1,80 graus com 15 nós, QNH é 1,020, ou apenas confirmando o reporte quando visual, que é estimado que a vista é 1.300, velho. Botar a visual 1896. Essa é Juliette, 606 da gol. Observe o TAN e ingresse após via Juliette para o 11, o gol no 606. Então, observado via Juliette 11, o 606, boa noite. Avistar 1300, gol no 896. Ok, no 896, então autorizado o pouso na 10, atento à pista molhada, confirmando as condições 1,80 graus com uma dúzia de nós o vento. O altímetro 1020. As aeronaves que o precederam reportaram alguma turbulência leve na curta final do 10, ok? Ok, gente, livre de posse de 10, 1020, obrigado aí pela informação. Noite 05, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puka, transição Zipar. O transponder é 5175 e o controle opera em 120, decimal 8. Cotege. Estamos autorizados, 370, Upper Zulu 10 para Natal. Olá, 10 curva esquerda, Puka Zipar, 5175, 1208, é o controle do 8050. Noite 05, correto o cotejamento, retorna a frequência da torre 118.6 quando pronto para o push. 118.6, quero para o trabalho de Bacelar. O Golo 714 no localizador? Agora, esse está autorizado. Ok, está autorizado o sinal LS, chame a torre 1086, bom pulo. 186, obrigado, até amanhã, Golo 714. Certo. Salvador, boa noite, Golo 714 passando Duna. 1714, boa noite, complete a aproximação, reporte visual estimado de avistar a 1.300 pés. Gente, 1714. Tan 3152, ponte espera, pista 0 pronto. 3152, Alim, mantém 10. Alim, mantém, Tan 3152, 10. Seu solo aos 1-4, por gentileza agilize a liberação à direita, taxi na Alfa, chame antes da Juliette. Ok, agilizando, vou liberar na Alfa e reporta a Juliette com 896. Meia para o táxi. Tá, senhor, desculpa aí, vamos monitorar 286 agora. 320, está autorizado o puxo. Bom, aí, zero, senhor. Aguarde pista livre, tem um TAM para a STN iniciar a rolagem. Entra 3152, livre decolagem na 10, o vento é 1,80 graus com uma dúzia de nós. Livre decolagem para o TAM 3152, graças. Volume 805, a torre ciente do acionamento pushback. Fazer bom pouso. Obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, WebJet 5809, fui LS Machado travado. 5809, boa noite, complexo de aproximação número 2 para o pouso, reporte visual estimado de 1.500 pés. 5809, formalismo. Apenas para informação, a turbulência leve continua na final aí, ok, John? Agradeço, 9896, agradeço a informação. Obrigado, Gol. Bom pouso. O Gol no 714, o Kenegar 1020, atento à pista molhada, o vento de 1,80 graus com uma dúzia de nós. Esteja atento também à turbulência leve na curta final da 10. 7, confirmado, tem livre pouso? Afirmo livre, pouso na 10 agora. Pouso na 10, Gol 1714, obrigado pelas informações. Tá 3152, decolou aos 1,6, controle em 1,20, decimal 8, boa noite. 1208, muito grato, boa noite, tá 3152. Web 5809, estou a 1800. Gente, Web 5809, esteja atento à turbulência leve na final do 10, aguarde pista livre, o tráfego à sua frente está cruzando a cabeceira em instantes. Guardarei. Zona 5-2, contato radar, subir, manter nível de voo 330, mantém a saída Puka. Na saída Puka, subido para o 330, Zona 3152. Zulu 714, no solo Zulu 7, por gentileza agilize a liberação à direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Vai agilizar, aguardando na Alfa antes da Juliette, vou no 714. AB 5809, o altímetro no 020, o vento é de 1,80 graus com uma dúzia de nós. Autorizado o pouso na 10. Atento à pista molhada e turbulência na curva final. Afirmativo, WebJet 5809, de pouso na 10. Vamos Juliette com 896. Outra veia ingressará via Juliette para o portão 04. Atento à aeronave da companhia com as cores da Varig e preste a iniciar o táxi no setor. Tá certo, visual com tráfego, vai ingressar na Juliette para o portão 04, com 896. Táxi 1905 da Gol, com 89 a bordo, 308, alternando Fortaleza. Tá livre à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, o altímetro 1020, Gol 1805. Vamos à direita, informar a pronto, ponto de espera 190, 1805. AB 5809 no solo aos 19, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 7 do POT 3. Vai livrar na Alfa 7 pela direita, 19 no solo Alfa Kilo, posição 7, POT 3, AB 5809. Gol no 714, taxi na Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2, o nosso 714. Estamos prontos, vamos esperar 10, boa noite, 05. Noite 05, autorizada a linha decolada 10, vento de 190 graus com uma dúzia de nós. Autorizada a linha decolada, pista 10, 805. Zero 62, boa noite, prossiga. Que azul 4062, identifique chegada a Mari, desse manter o nível de voo 050, azul 4062.